19º volume da obra. A inconsciência nunca pôde descobrir o verdadeiro certo. Esta vida parte de uma ilusão, e por isso vivemos todos iludidos. Ilusão esta que mantemos até hoje. Agora diz outro: isto é difícil de nós desvendarmos. Muito difícil, porque ninguém nunca soube o porquê da vida. E assim, vivendo de sonhos e de fantasias, ainda mais dizendo: que ridículo nós sermos assim. Sabemos tanto, parece que sabemos muito, e não sabemos nada, porque não sabemos o porquê deste nada, o que deu origem a este nada. Vivemos aqui igualmente a um bicho melhorado, mas que não sabe por que ele é bicho. O irracional também não sabe por que ele é irracional. Nós não sabemos também por que somos animais racionais. Vivemos quase idênticos aos demais seres. E assim, quebrando a cabeça para descobrir a origem de assim serem, a causa de assim serem, mas nunca foi possível, e tudo sempre se manteve em grandes mistérios, vivendo esquisitamente de artes fabricadas pelas entranhas. As entranhas são as fábricas de artes. Artes fabricadas inconscientemente. E por a fábrica de artes, que é a mente, ser uma mente imperfeita, cheia de defeitos, de um ser variante, de um ser animal, tudo tinha que ser mesmo inconsciente. A imaginação, a intuição, a aspiração. A fábrica dos desacertos é a mente doentia, a mente de deformado, a mente do degenerado, a mente do imperfeito cheio de defeitos, a mente de quem nunca soube por que existe a sua mente, que ninguém nunca soube como foi feita a mente, que ninguém nunca soube o porquê que foi feita a sua mente. Assim, desta maneira. Então, a fábrica das artes é a mente, é o pensamento inconsciente. E por tudo partir de uma mente de um ser animal, de origem da matéria, de origem do mal, tinha mesmo que ser aparência e nada mais. Por ser aparências, é que tudo se acaba. Por ser aparente, é que tudo por si mesmo se destrói. De forma que tinha que ser como é, tudo negativo, por ser inconsciente. Por serem seres que por si mesmo se destroem, tinha que sair de sua mente destruidora somente artes destruidoras, e daí a destruição dos seres, os próprios seres causadores de sua própria destruição. Eis a razão de ser um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição, o progresso das artes que produz desastres, e daí a destruição dos seres. Tudo isso por partir da fábrica que é a mente, a fábrica das artes destruidoras, por partir de um ser que por si mesmo se destrói, que por si mesmo se acaba. Então, só podia fazer tudo imperfeito, aparentemente perfeito, aparentemente bem, mas verdadeiramente mal. E daí a razão do progresso do mal, o progresso da destruição, porque extraído tudo isso da fábrica destruidora que é a mente, a imaginação de seres que por si mesmos se destroem, que só podiam fazer coisas idênticas a si mesmos, de destruição. E por isso está aí o progresso destruidor, o progresso das artes. Ciência destruidora. Está aí a destruição dos seres noite e dia. A mortandade é grande, por o progresso ser feito pela fábrica das artes, que é a imaginação. Imaginam que assim vai dar certo. Imaginam que assim deve ser. imaginam que assim é bom, mas o bom é aparente, que assim é belo, mas o belo é aparente, que assim é gostoso, mas o gostoso é aparente. E daí a causa da destruição dos seres. Tudo isso por estarem ligados aos dois fluidos monstros. O relógio, que é a cabeça, está ligado aos dois fluidos monstros, o elétrico e o magnético. A eletricidade é fogo, e o magnético também. De forma que, por estar a cabeça, que é ligada ao relógio, à mente, esses dois fluidos monstros é que irradiam todo o pensamento, toda a imaginação, toda a intuição, toda a inspiração, que parece ser boa, mas é má, que parece certa, mas é errada, e por isso vivem à procura do certo a vida inteira e nunca encontrando o certo. Sempre à procura do certo, sempre à procura do bem e nunca encontrando o bem. O bem aparente, sim, mas o bem aparente é um bem sem valor, é um bem ilusório. Agora é que estão sabendo a causa e o porquê que assim são. Joguetes desses dois fluidos monstros, o elétrico e o magnético, que são os causadores de todas as monstruosidades que existem, que são os causadores do pensamento, da intuição. O magnético dá o pensamento mau. O elétrico dá o pensamento do bem aparente. Por isso é um bem traiçoeiro. E assim, vejam em que situação se encontravam sem saber o porquê que assim estavam e assim estão. Então, por mais que pensassem em descobrir a razão do seu ser, a razão de sua origem, nunca puderam, nem nunca poderiam descobrir, porque estavam ligados a esses dois fluidos, o elétrico e o magnético. Então, mantinham-se todos nessas condições misteriosamente. Agora, se abrindo a porta do mundo racional, é que estão sendo esclarecidos do porquê ficaram nessas condições, nessa categoria de animal, nessas condições horríveis dessa maneira. E daí, tinham que viver mesmo neste desequilíbrio infernal, uns mais, outros menos, e outros demais, e muitos que já não regulam mais. Tinham que viver mesmo nessa desorientação por estarem ligados a dois fluidos destruidores que só podiam dar intuições para artes destruidoras. Sendo a cabeça a fábrica das artes, das ciências e de tudo, enfim, de todas as invenções e de todas as descobertas. Então, agora é que estão sabendo o porquê que ficaram assim, nesta condição deplorável de viverem a vida inteira à procura do bem e sempre por encontrarem o bem, de viverem a vida inteira procurando acertar e sempre por acertar. E daí as multiplicações dos desacertos. E assim, agora abrindo a porta do mundo racional, tudo sendo esclarecido, do porquê que assim ficaram e do porquê que assim estão. Sabendo e conhecendo agora a sua verdadeira origem, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Agora sim, estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, ficam desligados do elétrico e magnético, porque estão dentro da fase racional. E, estando dentro da fase racional, estão ligados ao mundo racional. Então, agora estão recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e ficando desligados do fluido animal, o fluido elétrico e magnético. Agora sim, o progresso é racional, e o progresso, uma vez sendo racional, é um progresso de pureza, de equilíbrio, de tudo certo por ser racional. O que é racional é consciente, e o consciente é certo, é positivo. Então, agora sim, chegou a fase racional que veio substituir a fase que terminou, a fase de animal racional. A fase em que todos viviam sem saber por que viviam. Tinham vida sem saber o porquê dessa vida. E assim viviam de sonhos, de aparências e de ilusões, porque coisa alguma de certo sabiam. Então viviam agonizando por não conhecerem o verdadeiro certo, querendo acertar e sempre por acertar. E daí a multiplicação dos desacertos sendo cada vez maior, a ponto do desespero tomar conta de muitos. E daí a razão do desequilíbrio e da desorientação. Uma vez desorientados, surgem os desentendimentos. E daí as discussões, os choques, as brigas, as confusões, devido à multiplicação da desorientação ser cada vez pior, por ser um progresso de destruição. Mas agora, com a mudança de fase, com a fase racional, a fase consciente, todos estão sendo equilibrados racionalmente. E daí, tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados, não pelo fluido elétrico e magnético, e sim pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora estão vivendo racionalmente e não como animal. Como animal, estavam ligados ao fluido elétrico e magnético. Então, tinham que viver mal, porque estavam na categoria de animal, ligados ao fluido do animal, o fluido elétrico e magnético. E agora, por estar aí a fase racional e o fluido racional, estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e desligados do fluido animal, nascendo em todos o equilíbrio racional, o equilíbrio verdadeiro de aparelho racional, por estarem aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, agora, todos orientados racionalmente e sendo iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Então, a fase racional é a fase consciente, a fase positiva, e a fase de animal é a fase inconsciente, a fase negativa, por estarem na categoria de animal. Agora sim, todos felizes e contentes dentro da fase racional. A fase de recuperação do animal racional. O animal deixando de ser animal para ser aparelho racional, dentro da fase racional. E assim, todos vivendo felizes, alegres e contentes por tudo dar certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente, por todos serem orientados pelo mundo racional, pelo verdadeiro mundo de origem do aparelho racional. E assim, o progresso agora é um progresso brilhante. É um progresso de bom para melhor sempre, por ser racional. Então, tudo belo, tudo lindo, tudo bom, tudo maravilhoso, todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por tudo dar certo na vida de todos, por todos estarem vivendo racionalmente, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, para se desenvolverem racionalmente e nascerem todos a vidência racional, é preciso a persistência na leitura. Ler e reler. Ler e reler para se desenvolver racionalmente. Aí então, depois de desenvolvidos racionalmente, nasce a vidência racional na pessoa. E a pessoa vê tudo quanto é de racional. Então aí está completamente imunizado, porque está em contato com o mundo racional. Vendo o mundo racional, vendo seus irmãos, que são os habitantes do mundo racional. Habitantes puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Estando unidos aos puros, estão vendo os puros. Dialogam com eles, conversam com eles, são orientados por eles, e daí, tudo dando certo na vida de todos, porque recebem todas as orientações precisas do mundo racional, por estarem todos dentro da fase racional. E assim, todos alegres, felizes e contentes, o que não é para menos, para o resto da vida. Mas é preciso a persistência na leitura, ler e reler, ler e reler para se desenvolver racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural de racional, de sua verdadeira origem de racional, vendo a luz racional e não o elétrico e magnético. A luz do elétrico e magnético não é a luz verdadeira do aparelho racional. A luz verdadeira do aparelho racional é a luz racional. E a luz do animal irracional é a luz do fogo, a luz do elétrico e magnético, a luz do animal, a luz animal. Então, agora todos cientes da verdadeira razão do seu ser, da verdadeira origem do seu ser, todos vivendo e sabendo o porquê que estão vivendo. Sabem por que estão vivendo e sabem por que ficaram assim. Sabem de onde vieram, sabem para onde vão. Sabem que vieram do mundo racional e, por isso, são de origem racional. E sabem que agora estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, há necessidade de persistência na leitura para se desenvolverem racionalmente, nascer em si mesmos a vidência racional. Agora sim é que chegaram no seu verdadeiro lugar. Agora sim é que chegaram no seu verdadeiro mundo de origem. Sabiam que esta vida de animal racional não era a vida verdadeira, e por isso viviam de mentiras, principiando pela vida que é uma vida de mentiras, uma vida provisória, sem saberem por que era uma vida provisória. Então, viviam de aparências, sofrendo as consequências, vivendo de ilusões, vivendo de sonhos, vivendo de experiências, sofrendo as consequências, vivendo de pesquisas e sempre sofrendo as consequências. E assim, tinham que sofrer muito por estarem na categoria de animal. Tudo isto ocorreu para a lapidação e foi um mal necessário para a lapidação do animal racional, até o animal ficar amadurecido e reconhecer a nulidade da vida. Tudo foi apodrecendo e o animal procurando novos rumos, novos caminhos, novos entendimentos, nova direção, nova solução, e encontrando a fase racional, diz: era isto que todos estavam procurando. Tudo isto porque já ficaram amadurecidos, amadurecidos e apodrecidos. Apodrecidos por quê? Porque a desilusão é grande de tudo. Todos desiludidos de tudo e não sabendo onde se agarrar, não sabendo com quem contar. Todos desiludidos por estarem sofrendo as consequências da fase que terminou, a fase do animal racional. A fase foi liquidada e o animal está em liquidação também. Liquidação essa pavorosa, desastrosa, assombrosa e monstruosa, selvagemmente, como estão cansados de ver.